órgãos que ele serviu. E este é este ano. Mas para o ano que vem vai ser pior. Porque quando nos diz e quando nós vemos nos jornais que o Ministério da Saúde vai receber 350 milhões a menos do que o ano passado, do que este ano, portanto, para o ano, e isso já ainda nesta última reunião foi dito, para o ano vamos ter mais cortes. Portanto, temos que nos adaptar, temos que realmente trabalhar com menos, no sentido de conseguirmos sobreviver a esta onda. É também nestas alturas de crise que se, muitas das vezes, se conseguem mudanças, e mudanças ótimas, mudanças que levam à sustentabilidade de tudo. É nos períodos de crise que se vêem as pessoas que trabalham a sério. E é também nessa altura que eu conto convosco, para que todo este esforço que nós fazemos diariamente não seja em vão. Vamos continuar esta semana com a luta, vamos continuar a pressionar a ARS, mesmo esta semana irei novamente pedir audiências em Coimbra, para continuarmos a tentar que este protocolo que nos querem impor seja assinado o mais depressa possível, não por este valor, mas por um valor, estou convencido que não vamos conseguir muito mais, eu sou sincero, estou convencido que neste momento não vamos conseguir muito mais, poderemos conseguir aqui, eu estou convencido que já neste momento já ficaríamos, portanto, estou convencido que conseguiríamos tirar aqui os exames, os MDCTs de fora, portanto, é uma situação que eu estou convencido que é completamente ilegal nós termos um teto máximo para a qual não conseguimos faturar para cima dele, e quando um laboratório, um raio-x ao lado, qualquer prestador de serviços não tem nenhum teto e recebe o mesmo que nós, porque nós nas análises clínicas o utente vem com uma credencial de análise, quer venha fazê-las à fundação, quer venha fazer ao outro laboratório, o Estado paga sempre o mesmo. Não sei porque é que a nós nos querem pôr que a gente só poderá faturar até ali e dali para cima, não podemos faturar mais, e quando ao outro qualquer laboratório não tem qualquer limite. Isto é o desvirtuar a livre concorrência. Portanto, eu estou a dizer que aí, apesar de nos quererem dizer que é um problema legal da nossa contratualização de um contrato, de um programa que está assinado desde 1989, eu estou a dizer que esse aí é ultrapassável e, portanto, não tem razões de existir. Mas estou a dizer que não conseguimos muito mais. E aquilo que me preocupa não é realmente, como eu vos disse, este ano, portanto, este ano está quase a findar, mas preocupa-nos realmente o ano que vem, portanto, porque se realmente este ano conseguimos viver com menos isso, para o ano, se baixarmos esta fasquia, então aí é que não conseguimos viver. E, portanto, temos que nos adaptar muito seriamente a todas estas situações. Iremos dar conta de toda esta situação. Demos conta já ao Sr. Presidente da Câmara, o José Carlos Alexandrino tomou conhecimento de toda esta situação, e pretendemos dar conhecimento também na Assembleia Municipal, que se realizará sexta-feira à noite, dar conta para que toda a gente fique a conhecer todos estes meandros e todas estas implicações que podem trazer ao Conselho de Oliveira do Hospital, em particular à Fundação Aurora Mar Diniz, e a todos vós, que são os principais implicados com isto, somos todos nós.